Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Hoje é quinta-feira, dia 5 de dezembro, está entrando no ar o seu Tema Livre. 2014, portanto, no ano que vem, o Brasil deverá registrar quase 580 mil novos casos de câncer e os cânceres mais incidentes serão os de pele não melanoma, que é o não grave, próstata, mama, cólon e reto, pulmão e estômago. Esses dados são uma estimativa do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, que é referência até mundial no tratamento de câncer. E eu estou aqui com vários convidados no programa de hoje. Vou começar aqui, Alfredo Scaffi, que é epidemiologista e consultor médico da Fundação do Câncer. A Aparecida Esteves, psicóloga e psico-oncologista da Associação Brasileira de Assistência às Pessoas com Câncer do Rio de Janeiro, a ABRAPEC. A Solange Gomes, membro da direção da Associação Brasileira de Apoio a Pacientes do Câncer, ABRAPAC, e coordenadora aqui no Rio de Janeiro do programa Mama Alerta. É a Clarissa Baldotto, oncologista do grupo COI, e a Marceli Santos, técnica de divisão, da Divisão de Vigilância e Análise de Situação do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Já que eu falei da Clarissa, da Marceli por último aqui, eu vou abrir com ela. Marceli, conferem esses dados, essa estimativa do INCA, 580 mil casos. Nós temos mais gente, teremos mais gente sofrendo de câncer do que presa no país, que a população carcerária é estimada em 500 mil. Se nós teremos 580 mil pacientes de câncer, é mais ainda, né? Como é que é? Bom dia. A estimativa é que a gente tenha, ano que vem, né, 580 mil casos novos de câncer, que não é muito diferente, né? A gente acha que esse é o impacto de casos novos que a gente tem a cada ano no Brasil de câncer. Há que se falar que a gente tem uma parte, né, quase 100 mil casos que são de câncer de pele, que são menos agressivos, mas que não devem ser descuidados, mas a gente tem aí cerca de 400 mil casos novos de câncer a cada ano. Então, como eu disse, o câncer, a gente diz que é uma doença invisível, porque ninguém fala dela, mas é maior, esse número é bem grande, é como você falou, maior que a população carcerária. Eu acho que é um problema de saúde pública que tem que ser a cada dia mais evidenciado, né? E a gente tem que trabalhar para que esses números apareçam e a gente tome as medidas necessárias para que... Legal. Então, seguindo a sequência aqui da nossa bancada, vamos para a Clarissa Baldotto, que é oncologista do Grupo COI. Primeiro, o que é o Grupo COI? Bom dia, Clarissa. Bom dia. O Grupo COI é uma clínica privada de oncologia clínica e que conta com um tratamento multidisciplinar. Nós temos lá a radioterapia, um tratamento integrado do câncer, né? Como funciona nos outros institutos. Sim, você que é do lado, então, particular, digamos assim, né, dessa discussão, o que você sente mais falta do lado do governo, do lado do INCA? O INCA, geralmente as pessoas falam muito bem do INCA, né? Eu só ouço elogios, são coisas assim. O INCA parece que vai ganhar o Nobel da Paz, se não ganhar o da Medicina, qualquer hora dessa. Mas eu queria que você falasse também das carências que nós enfrentamos no dia a dia no combate ao câncer. Na verdade, esses dados que o INCA divulga, eles são utilizados tanto pelo lado privado da medicina brasileira quanto pelo lado público, né? São dados muito importantes. E o tratamento do câncer vem mudando muito nos últimos anos. Então, esses dados é que permitem o planejamento do tratamento. Então, as carências carências e avanços são diversos, né? Nós temos... Na saúde pública tem particularidades, mas na saúde privada também nós temos enormes desafios no tratamento do câncer. O tratamento tem se tornado muito caro, muito específico e mudando muito. Assim, todo dia tem uma novidade, alguma coisa que precisa ser pensada, se deve ser incorporado ou não. Mas esses dados são muito importantes, são utilizados no Brasil inteiro, tanto pela medicina pública quanto privada. Ele nos permite planejar melhor o que a gente tem que estar fazendo daqui a 5 anos, pensando no futuro mesmo. Legal. Solange Gomes, da direção da Associação Brasileira de Apoio aos Pacientes de Câncer, Abrapac, coordenadora do programa Mama Alerta. Bom dia, Solange. Bom dia. E a Abrapac é uma associação de apoio a pacientes de câncer. Eu, como voluntária, fazendo parte do projeto Mama Alerta, a gente visa contribuir buscando as queixas e elogios dos pacientes de câncer de mama no Rio de Janeiro, em todo o estado do Rio de Janeiro. Ok. Aparecida, você agora. Aparecida Esteves é psicóloga e psico-oncologista da Associação Brasileira de Assistência às Pessoas com Câncer do Rio de Janeiro, a Abrapec. Bom dia, Aparecida. Bom dia, Luiz Augusto. Quero também desejar um bom dia à mesa e um bom dia aos nossos amados ouvintes e parabenizar por essa iniciativa, né? Porque falar sobre o câncer, do tabu, o estigma que ele carrega, e essa oportunidade da mídia estar falando, com certeza nós estamos levando para os nossos ouvintes uma esperança, uma aquietação, né? Porque falar sobre o câncer desconstrói muitas fantasias. Então, à medida que os meios de comunicação vão informando e os senhores com essa iniciativa riquíssima, eu tenho o prazer de estar aqui nessa mesa. Agora, apresentando a Abrapec, que é uma associação que atende pessoas com carências, em vulnerabilidade social, e lá nós temos um grupo de serviços e benefícios que essa pessoa, quando passa pela assistente social, que é a Carmen Lúcia, ela passa a receber todos os nossos serviços de benefícios, que vai desde a medicação, cesta básica, o suplemento. Sempre o tratamento, ele é direcionado dentro da realidade daquela pessoa que está passando pela experiência do câncer. E temos os profissionais como psicólogo, fisioterapeuta, assistente social, nutricionista. Nós temos uma equipe que estamos lá para poder acolher essa pessoa e buscar, junto com a sociedade, minimizar toda a dor que essa pessoa apresenta. Bem, ficou por último aí o Alfredo Scaff, né? Epidemiologista e consultor médico da Fundação do Câncer. Bom dia, Alfredo. Bom dia, Luiz. Bom dia aos ouvintes. Inicialmente, eu gostaria de chamar a atenção para a questão que o câncer, ela, como a Marceli disse, é uma doença silenciosa. Então, todos nós temos que fazer as nossas medidas de prevenção, o nosso cuidado, né? Buscar seguir as recomendações médicas no sentido de o mais precocemente possível conseguirmos diagnosticar e ver se nós temos ou não essa doença, né? O câncer é uma doença que demora muito tempo para se manifestar, né? Então, ela, a gente chama uma doença tempo dependente. Então, é fundamental que a gente saibamos quais são os exames necessários a ser feitos, né? E o que a gente precisa fazer para cuidar, para, se tivermos a doença, diagnosticarmos o mais precocemente possível, e com isso o tratamento vai ser feito da melhor forma possível. Para a gente ver esses números que o INCA divulgou no final da semana passada, né, que são números muito realmente impressionantes, eu queria chamar a atenção para o estado do Rio de Janeiro. No estado do Rio de Janeiro, nós vamos ter, em números redondos, alguma coisa em torno de 60 mil novos casos de neoplasias malignas, né, que são os cânceres, os tipos de câncer mais graves, né? Isso daí é um estádio de Maracanã cheio por ano de pessoas. Isso é no estado do Rio. No estado do Rio de Janeiro. Isso é um estádio do Maracanã cheio por ano, né, com pessoas com casos novos de câncer. Além daqueles que já têm, são casos novos, né? E câncer é uma doença que, quando diagnosticado precocemente, tem cura, né? Tem uma alta taxa de cura para um volume grande de tipos de câncer diferentes. As pessoas sobrevivem a ele. Então, esse eu acho que é o recado que a gente tem que dar. Ela existe, é uma doença que vai aparecer cada vez em maior número. Por quê? Porque a população vive mais, né? Então, quanto mais a gente viver, quanto mais a nossa população viver, mais câncer vai aparecer dentro da população. E aí, o que tem que fazer? Diagnosticar o mais precocemente, tratar e, de preferência, curar. Bom, eu sou absolutamente leigo nessa questão, mas eu gostaria de acrescentar uma coisa que eu acho que, acima do que o Alfredo falou, não só a gente está vivendo mais, a expectativa de vida aumenta, e com isso as doenças em geral também incidem com mais frequência, como também nós temos cada vez mais hábitos alimentares e hábitos de vida bastante prejudiciais à saúde, e isso cria um caldo de propensão às doenças em geral, doenças cardíacas, né? Doenças. Eu li, não sei aonde, tempos atrás, que o câncer que mais mata no Brasil é o câncer do abdômen, de coisas do abdômen. E eu fiquei com esse negócio na cabeça, eu sempre achei que era um câncer mais mais conhecido, digamos assim. Outra coisa também que me chamou a atenção é que eu sou de um tempo em que não se falava câncer, né? Dentro de casa, quando a pessoa tinha câncer, ele dizia, ele está com aquela doença, né? Ou então dizia, olha, ele está não, ele está com... O Chico Anísio, inclusive, tem um conto dele muito interessante, ficção, né? Em que o amigo está com câncer e diz para o outro, né? Eu fui ao médico e o médico disse que eu estou com aquela doença. E o amigo não entende, ele diz, mas que doença? Ele disse, a doença, com aquela doença. O cara diz, mas qual doença que você está? Aí ele diz, o câncer. Aí o outro diz, o caranguejão. Entendeu? Quer dizer, que era aquela coisa do estigma, né? Era uma coisa, o câncer era fatal, o jeito com câncer, bye bye, né? Tchau mesmo, não tinha mais jeito, né? Caixão e vela preta. Hoje em dia, como disse o Alfredo, se você faz os exames preventivos e você segue uma prescrição de saúde legal, você evita até isso aí. Há um recorte de gênero que eu gostaria que vocês abordassem, que é o câncer feminino, o câncer masculino, o câncer de próstata, câncer de mama. Nós saímos do Outubro Rosa agora recentemente com a prevenção ao câncer de mama e fomos para o Novembro Azul com o câncer de próstata como foco. Gostaria que vocês abordassem essas questões todas. Vamos lá, quem se habilita? Eu posso dar um panorama dos números e depois eu deixo os especialistas falarem, né? Vamos lá. Então, a gente tem uma... É quase igual, né? Quase empatado entre homens e mulheres, sendo um pouco maior nos homens a proporção de casos de câncer. Com relação às mulheres, o mais frequente é o câncer de mama e seguido agora intestino e depois colo do útero. E com relação aos homens, a gente tem... O câncer de próstata, depois o câncer de pulmão, que, aliás, é o que mais mata, câncer de pulmão, né? E depois os tumores de intestino. E o câncer de estômago, ele é importante, ele é muito espécie, muito importante ainda nas regiões norte e nordeste. E o câncer de colo do útero, ele ainda é um grande problema na região norte. Porque eu queria só chamar a atenção que, além de todos os desafios que a gente tem com relação ao câncer, a gente também tem grandes diferenças regionais, né? A gente tem tumores que mais frequentes nas regiões sul e sudeste são mais parecidos com os países envolvidos, mas a gente também tem ainda nas regiões norte, nordeste e centro-oeste tumores que são mais semelhantes a lugares onde estão países em desenvolvimento. Então, a gente ainda tem todos esses desafios para enfrentar. Quais são os tipos dessas diferenças? Geralmente, países mais desenvolvidos, a gente tem mama, intestino, que são tumores que a gente associa ao desenvolvimento, aumento da expectativa de vida, urbanização, os maus hábitos alimentares, fast food, sedentarismo e... Na questão dos tumores mais associados a países em desenvolvimento, aqueles que são associados a vírus, a infecções, o tumor de colo de útero, o tumor de estômago, né, que são aqueles que caminham junto com condições socioeconômicas desfavoráveis. Legal, vamos lá, quem mais? Eu fico pensando nas iniciativas adequadas, bem recebidas, com resultados belíssimos a respeito de mobilizações de conscientização da sociedade, né, a respeito de câncer de mama, a respeito de colo de útero, enfim. Mas, por outro lado, a rotina da verdade das pessoas que estão passando por essa experiência me faz vários questionamentos. Outubro Rosa, todas essas iniciativas de mobilização, de consciência, de iniciativa de buscar os cuidados precocemente, mas quando nós estamos passando pela experiência, não é isso que nós vivemos. Né? Eu estou aqui aguardando para fazer a cirurgia já tem 4 meses. Eu estou aguardando para fazer a radioterapia já tem 5 meses. E nós sabemos, é claro, que o câncer vai depender muito do estadiamento, do tipo de câncer. Quem pode falar com maior propriedade é o Dr. Alfredo. Mas, por outro lado, nós sabemos que é uma doença séria. Né, que a velocidade do atendimento vai implicar no resultado e na eficiência de como esse organismo vai responder. Né? À medida que se demora, e se demora muito, a verdade é essa, muitas das vezes, quando vai olhar, já não tem o tratamento curativo. né? Já é o tratamento já paliativo, muitas das vezes, já próximo à finitude. Então, eu estou trazendo essa fala até para uma provocação, porque nós estamos vivendo duas realidades, do que é uma teoria, e nós que estamos ali corpo a corpo com as pessoas que estão passando pela experiência, nós estamos vivendo a realidade daquelas pessoas. Então, é só para poder estar trazendo, para escutar as minhas colegas a respeito das experiências de cada uma. Legal, Solange, você pode falar. Eu, como sobrevivente de câncer, né, 14 anos, e voluntária e fazendo parte agora do projeto Mama Alerta, a gente vê que a realidade é muito diferente daquela que aparece. A gente vê que o diagnóstico e a prevenção tinham que ser o mais precoce possível. E isso não mostra. São mulheres que nos procuram na Abrapac, porque a gente faz doação de próteses, empréstimo de perucas, temos também outros serviços, e a gente vê que isso não acontece. Que são mulheres achando que o tratamento de radioterapia não está acontecendo, porque está faltando profissionais, falta uma aparelhagem, falta manutenção. O diagnóstico também, o acesso está sendo muito demorado ainda. Isso faz com que a doença progrida. E isso aí faz mais mortes, e a gente não quer isso. Eu vejo que a Abrapac, que é a Associação Brasileira de Apoio aos Pacientes, trabalha com banco de perucas, próteses de mama, isso. Que você acabou de dizer, orientação para mastectomizadas, orientação jurídica, isso. E apoio psicológico. Porque além da questão patológica da doença, você tem o aspecto psicológico, que eu acho que no caso do câncer, ele ainda é devastador. Embora com todos os avanços da ciência, ainda é devastador quando você chega no vai fazer uma biópsia, um resultado qualquer do exame e diz, olha, é positivo, rapaz, isso é... Não, é terrível. Então eu queria saber, esse aspecto psicológico, como é que se trata isso? Você é parecida que é psicóloga, e você, Solange, que lida com os pacientes, como é que vocês duas veem isso? É óbvio que, vamos pensar, nós estamos aqui na mesa, temos uma rotina de trabalho, né? Nós temos uma programação, nós estamos idealizando aqui. Né? E em algum momento nós despertamos e tomamos o conhecimento que nós estamos com câncer. Só em nós pensarmos já traz um pouco de preocupação, né? Já mobiliza. Né? Então a pessoa que está passando por essa experiência está vivendo a sua história, a sua jornada, mas não é muito diferente dessa reflexão que eu estou trazendo. Para tudo, em primeiro momento, não adianta, é universal. Pensa assim, em primeiro momento, será que eu vou morrer? Né? Será que é o fim? Em primeiro momento, não tem como. É evidente que vai vir essa reflexão. Vai pensar num todo. Aí desestabiliza. É claro, a pessoa fica triste. A tristeza, ela é natural. Não tem como. Né? A tristeza, ela vai vir no diagnóstico, ela vai vir, vai depender, né, de como que foi encontrado essa tumoração e as possibilidades de tratamento, como esse tratamento está tendo esse resultado, que está sendo efetivo, está vendo que está regredindo, está sendo positivo ou então não. Isso tudo vai estar sempre mexendo com a pessoa. Né? Então não tem como, a tristeza, o que eu sempre falo, a tristeza ela vai vir. E a tristeza todos os profissionais podem acolher, né? Todos. Então tem condutas e respostas que são esperadas, né? Então, agora, o que eu falo muito e eu lido muito com a questão muito da depressão, que vai depender, é claro que isso é uma probabilidade, né? Se a pessoa ela já é na vida com outros desafios, com outras dificuldades, ela é uma pessoa positiva, ela é uma pessoa que rega fé, ela é uma pessoa de bem com a vida, ela vai ter um enfrentamento diferente diante dos desafios do que uma pessoa que na sua história de vida, ela já é uma pessoa pessimista, ela já é uma pessoa fragilizada, já é uma pessoa que fica no lugar a todo momento de lamentação. Então, essa estrutura que vai, né, direcionar, claro, claro. É aquele pessoal que anda com a nuvenzinha preta em cima da cabeça. Esse é um perigo terrível. Alfredo, então, eu queria que a gente entrasse nessa questão, porque primeiro, quando se fala do câncer, as pessoas ainda tendem a temer mais a metástase. Quer dizer, ih, rapaz, esse negócio vai espalhar e não tem solução. É. Em segundo lugar, é que o aspecto que a Aparecida levantou agora, o aspecto psicológico, pode levar, segundo a crença, e eu gostaria que você se detivesse nisso, a uma psicopatologia, ou seja, a pessoa desenvolve ou ajuda a desenvolver aquele tumor maligno, aquele câncer, só com o poder do pensamento, como falou a Aparecida aí. Queria que você falasse sobre isso. Claro. Luiz, se você me permitir, eu vou, daqui a 2 minutos, passar essa bola para a Clarissa, que eu acho que ela, como oncologista clínica, ela vai poder ter muitos relatos dessa forma. Eu queria só resgatar duas coisas nas falas que tiveram anterior. Primeiro, o seguinte, é óbvio que nós temos que tratar, mas para tratar tem que ter um diagnóstico. E esse diagnóstico, o quanto mais precoce possível, melhor, gente. Entendeu? Temos que cuidar, temos que tratar, tem que fazer o diagnóstico, né? E hoje, as unidades básicas aí do estado do Rio de Janeiro, né, tem para mama, tem um encaminhamento para mamografia, para próstata, etc. Tem dificuldades? Existem dificuldades. Não estamos aqui para não pensar que elas não existem. Elas estão em todas os níveis de gestão. Até mesmo para quem tem plano de saúde hoje, muitas vezes enfrenta a fila para conseguir marcar as suas consultas, etc. Né? Então, assim, não vamos falar que está tudo uma maravilha, mas o que eu estou chamando a atenção é o seguinte: precisamos de diagnóstico precoce. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto que eu queria chamar a atenção é a questão da promoção da saúde. Gente, ouvintes, existem quatro áreas que, se a gente conseguir pensar sobre elas e enfrentar de verdade, a gente resolve um monte de problemas, e não só o câncer, mas a diabetes, a hipertensão, e até mesmo melhora nosso espírito, melhora a nossa qualidade de vida, que é, olha só, parar de fumar. O fumo é alguma coisa que é totalmente deletério e não cabe mais na nossa sociedade. Temos que acabar com isso, entendeu? Hoje, 20% da população adulta ainda fuma. Temos que reduzir isso. O Brasil foi o país que mais reduziu o fumo no mundo nos últimos 20 anos. O Brasil radicalizou. Radicalizou. A proibição da propaganda e tudo isso. E, né, temos que ir mesmo, porque isso daí, assim, o fumo é responsável pelo, como a Marcele disse, pela alta mortalidade, que câncer de pulmão, de boca, de laringe, etc. Então, não tem o que fazer. Segunda questão, álcool. Tem que reduzir o máximo possível, porque isso também, assim, é deletério para a saúde quando é ingerido em excesso, etc. A alimentação tem que ser saudável. O fast food, assim, acaba com a nossa saúde para tudo, para hipertensão, diabetes e para o câncer também, está comprovado. Claro. E por fim, a quarta questão, que é a atividade física. Todos nós temos que fazer de 30 a 45 minutos de atividade física, 3 a 4 vezes por semana, pelo menos. Então é o seguinte, deixa longe o controle remoto da televisão, tá? Vai andando 2 a 3 vezes por semana, assim, de ônibus ou de metrô ou do meio de transporte coletivo para o trabalho, sobe 2 lances de escada no trabalho, desce 4 lances de escada. São coisas mínimas do dia a dia que já mudam a qualidade de vida da gente, mudam a nossa vontade. Então isto é fundamental. Para encerrar essa minha fala, é o seguinte, tem uma lei que foi aprovado, viu, Aparecido Solange, no final do ano passado, que é a Lei 12.732, que define 60 dias para o tratamento do câncer a partir do diagnóstico. É verdade. Né? A gente tem uma coisa no Brasil de resolver tudo por lei. A gente sabe que não resolve. Se não tem estrutura para diagnóstico, não tem tratamento, não é uma lei que vai fazer isso em um mês ficar pronto, entendeu? Mas isso foi tão importante, essa questão do diagnóstico precoce, do tratamento imediato, que virou uma lei. E a gente tem que perseguir. E aí, 60 dias é suficiente? Acho que não. Tem tipo de câncer que, se não for uma leucemia, por exemplo, em 72 horas, a coisa complica muito. Agora, tem câncer de pele benigno, como a gente viu, que é muito grande, que, se eu demorar um ano ou mais, talvez não dê tanto problema, né? Mas existe uma legislação e eu acho que a gente tem que perseguir para melhorar isso na nossa sociedade, né? E aí tem mais umas outras duas questões que eu queria falar depois, mas acho que vale a pena a Clarissa agora falar um pouquinho sobre essa questão. Você, então, na questão. Eu achei interessante isso que você falou, Fred, sobre o estilo de vida, né? O que a gente sempre fala, porque o paciente geralmente fala: doutora, o que eu posso fazer para prevenir? Minha mãe teve câncer. E a pessoa: que exame eu posso fazer? Eu falo: olha, o principal que você pode fazer não depende de mim nem de nenhum exame, né? Você já sabe, é comer bem, é parar de fumar. É isso. E é mais difícil se você mudar um hábito de vida do que se fazer um exame, uma mamografia. Então, isso é muito importante, esse ponto, né? Em relação ao lado psicológico, a gente não tem nada cientificamente comprovado para medir, porque é muito difícil medir, né? O quão deprimido, quanto que aquilo afeta a vida da pessoa, o apoio familiar. Existem aparelhos para medir isso. Exatamente, né? Mas a gente não tem dúvida que influencia. Mesmo se você pensar, uma pessoa que está muito deprimida, ela tem mais dificuldade de seguir o tratamento, de seguir as normas e tudo. Mas em relação a esse medo, que eu geralmente falo para os pacientes, é porque existe realmente essa nuvem, esse mito do câncer, um folclore. Então eu sempre brinco, eu falo com o paciente: olha, no momento que você falar para alguém que tem câncer, vão aparecer 10 pessoas querendo te ajudar. Cada um vai falar uma coisa diferente. Um vai falar para você comer, outro para não comer, outro para poder fazer. Então, não existe câncer. Nós médicos já temos isso muito claro e comprovado com estudos. Não existe essa doença câncer. Existem várias doenças diferentes, que estão todas ligadas a algum defeito ali da célula, do DNA, que estão muito ligadas ao envelhecimento, ao estilo de vida. Mas uma pessoa, por exemplo, que tem um câncer de mama com metástase, pode ter um tumor totalmente diferente de outra que também tem um câncer de mama com metástase, com tratamentos diferentes, prognóstico diferente. Então, toda vez que o paciente entra na minha sala, eu digo, olha, você recebeu um diagnóstico de câncer de pulmão, mas é o seu câncer de pulmão. Procure se informar comigo, com as fontes corretas, como é o seu tratamento. O seu prognóstico nunca vai ser igual ao do seu vizinho que teve câncer de pulmão. Porque aí tira um pouco aquele mito de que meu vizinho morreu de câncer e eu tenho a mesma doença e vai ser igual. Ou a quimioterapia, ele vomitou muito, eu não vou conseguir fazer porque eu vou vomitar também. Então a primeira palavra que eu falo é o seu câncer. É muito individualizado. A partir do momento que você entra aqui, virou o seu câncer. Não é o câncer de pulmão. Cada doença, ela é absolutamente E é muito diferente. Existe uma ideia de que num futuro próximo a gente nem divida mais assim por órgão. Câncer de pulmão, câncer de mama, que talvez a gente possa dividir por o que está alterado naquela célula que causou o câncer. E aí não importa se começou na mama ou no pulmão, é aquele defeito que você vai tratar com terapias específicas. Então a nossa ideia é, se o paciente, infelizmente, ainda tem aquela ideia do câncer, meu Deus, é câncer, e agora está tudo acabado, eu não vou aguentar o tratamento, eu não sei. Larissa, é o seguinte, você falou logo no início da sua intervenção, da pessoa que chega e diz assim, minha mãe teve câncer, eu tenho medo de ter câncer também. Até que ponto isso procede? Até que ponto o câncer pode passar de geração a geração? Até que ponto ele é um componente na família e não uma coisa individual da pessoa? O componente hereditário, ele permeia quase todos os tumores, mas ele não é o principal. Esses tumores que têm maior incidência, que a gente viu aqui nos dados do INCA, esses tumores, a maior parte deles, eles não são hereditários. A gente fala assim, o câncer é genético. O genético está ligado ao gene, à alteração do DNA, mas não necessariamente ele é hereditário. Genético então, não é hereditário. Não é a mesma coisa. Então, tem alguns tumores, por exemplo, teve o caso emblemático da Angelina Jolie, que ela fez uma intervenção baseada num teste genético. Então, tem alguns tumores, por exemplo, de cólon, que a gente já sabe que tem uma relação muito clara com uma alteração genética, de mama. Tem alguns tumores raros, às vezes pediátricos, que a gente já consegue identificar o gene que causou aquela mutação, mas não é a maioria. É importante, a maioria são tumores que ocorrem ao acaso, por fumo, cigarro, por exemplo. O câncer de pulmão é genético, até você consegue acompanhar em alguns casos uma linha genética, mas o fator principal ainda é o cigarro dentro do tumor. Legal, Marcelice, quer falar? Só para comentar essa questão da hereditariedade, né? A gente sabe que se a gente olhar a literatura, mais ou menos 5% tem essa questão de componente mesmo hereditário. Na verdade, mudar comportamento, eu acho importante isso, mudar comportamento é difícil, mas é isso que a gente precisa fazer, porque a gente precisa comer melhor, a gente precisa viver melhor, né? A gente precisa. A questão do estresse também é muito importante, né? Então a gente precisa tentar mudar, tentar quebrar algumas coisas, né? Mas com a questão do atendimento, só assim para colocar em contexto, né? A gente tem um levantamento do atendimento em vários hospitais, né? Nos hospitais do Brasil, a gente tem um banco de dados com essas informações. Então, o que a gente vê é que da hora que o paciente chega, né? Essa análise foi feita em 2010, mas a gente acha que não é muito diferente. Da hora que o paciente chega no hospital mesmo, para ser atendido, até o tratamento, mais de 70% a 80% eles são atendidos dentro da lei. A questão é vencer a dificuldade do diagnóstico, né? Na verdade, é melhorar essa questão do acesso ao diagnóstico também. Porque a questão é que depois do seu diagnóstico, na hora que a gente está lá tratando, ainda mais do que a gente vê que, historicamente, quem é mais grave acaba sendo atendido mais rápido, mas é a questão mesmo de vencer a questão da média complexidade, que é você poder fazer o seu diagnóstico, né? Desde a suspeita até o diagnóstico, que eu acho que é isso que tem sido feito nesse enfrentamento que o Rio está fazendo junto com a Fundação, é justamente nesse sentido, de enfrentar, né, todos os caminhos, melhorar essa questão da linha de cuidado mesmo, da questão do atendimento do câncer. Essa prevenção toda tem a questão do autoexame, né, essas questões todas. Agora, uma coisa que vocês falaram aqui, em menor ou maior escala e maior ou menor conhecimento, é que parece que a gente vai avançando, a expectativa de vida vai melhorando, vai aumentando, a vida vai melhorando, as condições de vida vão melhorando, e ao mesmo tempo a ciência avança, a ciência médica progride, e parece que a gente está numa corrida desenfreada. Quanto mais você cria as condições para o tratamento, mais proliferam as doenças, porque você também tem, ao mesmo tempo, essa vida contemporânea de fast food, de competitividade desenfreada, de estresse permanente. Tudo isso, eu estou falando isso porque eu vejo gente que passou por estresse terrível de câncer e que passou pelo estresse e diz, olha, eu quando estava lá, rapaz, eu vi que não vale nada, nada disso adianta, não adianta sair correndo todo dia de manhã, não adianta nada. Como é que é, Alfredo? Fala aí, você ia falar. Eu queria chamar a atenção para uma questão que é fundamental, que a gente, em todas as falas a gente passou, que é a questão do mito do câncer. E aí talvez a dona Solange, que é uma sobrevivente, o termo sobrevivente, é um termo específico. Quando a gente tem uma doença e cura, o que nós somos? Curou, esquece, acabou, No câncer, a gente é sobrevivente, porque a gente sobreviveu aquilo, E a gente tem que ter os controles que vêm depois disso, etc. A dona Solange está curada desse câncer. Acabou, entendeu? Se ela tiver, ela pode ter outro. Isso pode ter. Já tem várias pessoas que, como vivem muito, tem outro tipo de câncer. Que não pode, que não tem mais nada a ver com esse. Isso ela está curada. Então, câncer, diferente de outras doenças, como, por exemplo, pressão alta e diabetes, Pressão alta e diabetes, você vai cuidar disso. Você vai tomar seu remedinho, asma, vai tomar pro resto da vida, E pode ficar muito bem. Agora, o câncer, você cura. Isso é uma coisa importantíssima a gente ter em mente, Isso é uma coisa. E esse estigma do câncer, todas as doenças muito graves, durante a história do mundo, foi assim. Se a gente pensar a hanseníase, no século 17 e 18, que é popularmente conhecida por lepra, Não se usa mais esse nome. A tuberculose, no século 19, início do século 20, e a AIDS no final do século 20, são doenças que ninguém falar que tinha AIDS no final do século passado, todo mundo fala, nossa, aquele cara tem AIDS, E aí câncer tem uma coisa parecida com isso, que nós vamos acabar com isso. Por quê? Porque as pessoas têm que ir para a televisão e mostrar, Isso todos os artistas que têm fazem campanha sempre, E isso a gente vai mudar, por quê? Porque as pessoas não podem ter medo de saber que tem a doença, porque senão elas têm medo de buscar um tratamento e se escondem. E não pode, o tratamento, quanto antes for feito, maior a possibilidade de cura. A Fundação do Câncer, da qual eu faço parte, ela tem um papel grande junto do INCA, junto das Secretarias de Saúde dos Estados, para quê? Para buscar adequar da melhor forma possível, buscar planejar, gente. A gente tem que planejar. Câncer é uma doença cara. Os tratamentos de câncer tem um comprimidinho, Luiz, que custa R$15 mil cada comprimidinho. Cada comprimido. Aí tem esses números de cabeça que são coisas caríssimas, E tem que ter, e tem que buscar isso. Agora, não dá para uma pessoa pegar e jogar fora aquilo, ou não tomar de forma adequada, ou não fazer o tratamento completo. Então, esse tipo de coisa, assim, por quê? Porque, embora nós sejamos um país enorme, tenha muito dinheiro, a saúde é uma das áreas que a quantidade de recursos por cada habitante não é tão grande assim, embora o volume seja gigantesco, são bilhões, mas a gente tem que usar o recurso que a gente tem da melhor forma possível para poder fazer o diagnóstico, para poder correr atrás do tratamento e, o que é principal, todos terem acesso, todos nós estamos aqui, temos acesso de forma igual. Não é porque eu tenho um plano ou porque você não tem, eu vou conseguir me curar dessa doença e você vai só depois poder iniciar um tratamento. Isso daí, assim, para mim é o fim do mundo isso. Então a gente tem que buscar combater isso da melhor forma. E como faz isso? Planejando, buscando equidade, buscando recurso, juntando a sociedade, etc. E você mesmo falou, Alfredo, que a universalização só, quer dizer, você falou ainda há pouco, mesmo quem está com plano de saúde, enfrenta a fila. O plano de saúde hoje é o SUS de quem paga, Agora eu estou aqui com uma pergunta, antes de passar para você, Solange, eu queria que a Clarissa respondesse essa pergunta da Vina, que é ouvinte, que está dizendo a pergunta sobre o excesso de hormônio feminino que pode provocar ou não o câncer. Como é que é? Provavelmente a pergunta dela está relacionada à reposição hormonal. Durante alguns anos atrás, entrou um pouco até na moda, a mulher entra na menopausa, fazer reposição hormonal, que melhora a qualidade de vida. Tinha até alguns dados antigamente que mostravam que podia diminuir risco de doença cardiovascular, osteoporose e tal. E o que a gente sabe hoje em dia é que aumenta mesmo o risco de câncer de mama. Então é bom fazer isso, mas com acompanhamento. Na verdade, não é mais recomendado nem que se faça, a não ser que seja uma indicação muito precisa, porque tem pessoas que a menopausa vira uma doença, né? Que elas realmente precisam da reposição hormonal. Antigamente era muito, assim, a gente achava que o benefício da reposição hormonal era muito maior do que ele é realmente. É automático, né, na verdade. Né? E para a mulher, realmente, na menopausa, melhora muito a qualidade de vida, né? Então... Mas isso caiu. Hoje a tendência é não prescrever, a não ser que realmente precise. Então, Vina, o negócio, olha, anote aí o recado, né? Já viu, né? Não é bom. Vamos ver a Solange, então. Solange, você ia falar? Quanto à fala do doutor Alfredo, é problemático esse acesso a todos. Eu estou falando em termos de SUS e também agora o plano de saúde, porque como popularizou mais, os planos estão mais baratos, né? E isso também dificultou também quem faz o plano de saúde. O acesso ainda está muito difícil. Até chegar, que essa lei dos 60 dias, que é ótima a lei, foi feita, está ótimo, mas não é uma realidade que a gente vê, porque até chegar, vai para a unidade básica de saúde, para poder fazer sua mamografia, ou a mulher já chega porque descobriu o seu tumor. Já chega lá para o seu ginecologista. Então, até se conseguir ainda uma mamografia, aí passa pela biópsia, aí depois o tratamento não é continuado quando já descobre o câncer, porque falta, não tem radioterapia, está muito complicado ainda. Eu acho que a doença é multifatorial, uma série de fatores, mas ainda pela dificuldade do acesso, pela dificuldade que enfrenta ainda nos tratamentos que são inexistentes, falta de profissionais, isso está levando também a incidência maior de mortes no câncer. É curioso que o Alfredo citou ainda há pouco a tuberculose e até AIDS, as doenças recorrentes da AIDS, né, decorrentes disso aí, que estão recrudescendo. Quer dizer, a tuberculose foi praticamente afastada, né? Isso aí era coisa da primeira metade do século passado, né? Os poetas morriam tuberculosos, né? Agora voltou. Nós tivemos aí compositores de samba morrendo de tuberculose na década de 90, e tem ainda gente morrendo de tuberculose. A AIDS, agora saiu um estudo mostrando que a estatística mostrando que aumentou o número de casos entre jovens que estão descuidando da prevenção. E isso tudo me leva a uma reflexão, que é o seguinte: o combate, a prevenção, tudo tem que partir de cada um, de dentro de cada um. Você, e aí a gente, o tratamento é caro, tem pílula que custa 15 mil reais cada uma, o SUS não tem condições de ter o equipamento para todo mundo em todo canto. Então, como é que a gente faz? Tem que se prevenir. E a prevenção parece ser o caminho. Eu queria que cada um fizesse uma intervenção, até porque nós já estamos caminhando para o final, em cima dessa questão da prevenção e do que cada pessoa pode adquirir ou manter como hábito de vida diário, né, para se prevenir. E sabendo também que a prevenção não é garantia de 100% de saúde, né, claro. Alfredo, começa contigo. Claro. A ciência, ela progride muito a passos largos, né? Nós vimos aqui, discutimos questões de genética, não sei o que e tal. Mas assim, a consciência nossa, a consciência do nosso corpo, né? A educação que a gente tem para a gente mesmo, isso é fundamental, né? Isso a gente aprende em casa, na escola, né? Antigamente os nossos avós obrigavam a gente a comer direito e tal. Hoje em dia a gente aprende a comer nas escolas e às vezes nem tão direito. Muitas escolas até com alimentos não adequados para aquela fase de desenvolvimento. Então é fundamental o hábito saudável, o estilo de vida saudável. Isso daí está mais do que demonstrado cientificamente. Hoje, o grande desafio que nós temos para a nossa sociedade é a questão da atividade física, né? Nós estamos perdendo, por conta da vida moderna, às vezes, ele estava comentando antes de entrar no ar, que às vezes a gente passa 3-4 horas no transporte coletivo para ir trabalhar e voltar do trabalho, ali você fica numa condição muito ruim, né? Tem que melhorar tudo isso, né? Então esses hábitos são fundamentais. Mas a ciência, ela evolui muito, e eu acho que nós temos que investir muito nisso também. A Fundação do Câncer tem uma parceria com a UFRJ no desenvolvimento de um grupo chamado de estudos de oncobiologia. Ela financiando pesquisas que vão lá na célula mesmo, lá no DNA, junto com o INCA, e aprender o que é essa doença, para poder evoluir nesses tratamentos e ter o que a gente chama de custo-benefício, custo-efetividade, ou seja, com a quantidade de recursos adequados, conseguir o melhor tratamento possível para a população neste momento, neste estado da arte. Né? O que eu queria deixar como mensagem, esse final, é o seguinte, para a gente refletir mesmo, né? Todos nós estamos aqui nessa vida e um dia nós vamos sair dela, né? Um dia nós vamos passar, e aí tem vários nomes, né? O mais comum é morrer, né? Dependendo da nossa fé e da nossa religião, né? Eu quero aos 100 anos dormindo depois de me despedir de todo mundo, etc, sem doença nenhuma, se Deus quiser vou chegar nesse ponto, né? E a gente tem que pensar nisso hoje. Se eu não pensar nisso hoje, se eu beber todo dia, fumar 3 maços por dia, né? Fazer um monte de coisa errada, não vou conseguir fazer isso, eu vou ter um fim de vida péssimo. Então a gente tem que pensar que a gente está fazendo uma troca com a gente mesmo, né? E aí temos que investir neste nosso estilo de vida. E o outro recado, buscar o diagnóstico precoce, né? Tem regras, tem unidade, o acesso na Solange muitas vezes é difícil mesmo, principalmente para o exame de média complexidade. Mas assim, vai na unidade básica de saúde mais próxima, procure o seu médico, quem tiver plano de saúde, né? Porque tem exames para serem feitos, tem recomendações médicas a serem feitos para a gente poder se cuidar e fazer o diagnóstico o mais precoce possível. Isso leva à cura. Alfredo, tem algum endereço, telefone, para a pessoa, que ouvinte, que quiser mais informações, alguma coisa? Olha, assim? Como esse é um programa de abrangência estadual, né? Assim, eu acho que o ouvinte, os municípios, e aí falando do SUS, né, tentam fazer o programa de saúde da família, né? Cada município tem isso organizado de uma forma. Mas essas unidades de saúde da família, tem um médico, agente comunitário, enfermeira, né, que tem essas informações que a gente está discutindo sobre tratamento, etc., diagnóstico precoce principalmente, e eu acho que a melhor forma é buscar a unidade mais próxima da sua casa. Né? Isso ajuda muito. E quem tem plano de saúde, tem um médico de referência para poder fazer as suas consultas com frequência. Né? Ok, esse é o Dr. Alfredo Scaff, epidemiologista e consultor médico da Fundação do Câncer. Agora, Aparecida Esteves, que é psicóloga e psico-oncologista da Associação Brasileira de Assistência às Pessoas com Câncer aqui do Rio de Janeiro. Bom, o que eu tenho a falar, pegando um pouco a fala do Dr. Alfredo, eu insisto ainda em levar ainda a reflexão a respeito do que é o direito e o que realmente acontece. Né, o acesso existe, mas a morosidade e a dificuldade é muito grande. Né? E nós estamos vivendo um momento onde a busca já é tardia. Com mais essa complexidade, é delicado. E outra questão, o Instituto Nacional, né, do Câncer, ele, nas suas literaturas, eu li que a causa do câncer é multifatorial. Não dá para nós fecharmos, engessarmos em uma causa. Tem várias questões a ser analisada, refletida, né, investigada e pesquisada. Principalmente a respeito de ordem psicológica. Nós falamos aqui no estresse, né, em várias falas eu escutei o estresse, e o senhor, inclusive, falou nessa rotina, nesse peso que nós carregamos, essa velocidade, onde nós somos robotizados muitas das vezes, nós não entramos em sintonia conosco mesmo, em cada ação, em cada movimento, em cada pensamento. E a psiconeuroimunologia, ela afirma, ela tem pesquisa, né, comprovada, falando da como os aspectos psicológicos contribuem, né? Não é uma razão fechada, como o Instituto Nacional do Câncer fala, que são uma multifatorial, contribui para o surgimento, como também faz o caminho de volta, contribui para a cura. Então eu quero deixar para os queridos ouvintes que eles possam estar buscando os recursos, né, dentro do que é possível na realidade de cada um, para poder não tirar o foco da responsabilidade da adesão do tratamento, mas tirar um foco para um pouco do lazer, de um entretenimento, para dar uma equilibrada nesse estresse, para dar um renovo para o enfrentamento do tratamento, que é difícil, não é fácil, mas são pessoas fortes que conseguem enfrentar, independente do desfecho, que a morte é evidente, sobrevém a todos, mas eu vejo muito a necessidade do paciente de câncer de dignidade. É o que está faltando. E eu deixo aqui a reflexão. É, que, aliás, é o que falta também no geral, né? Falta muito da dignidade, né? Da cidadania, dessa coisa. Ô, Aparecida, você tem algum e-mail, algum telefone, algum site da Associação Brasileira de Assistência às Pessoas com Câncer aqui do Rio? Sim, a Associação Brasileira de Assistência às Pessoas com Câncer no Rio de Janeiro, ela fica na Rua Angélica Mota, em Olaria. Eu me distraí agora o número. Perdão, queridos ouvintes, nós mudamos de residência, eu estou dando o endereço errado. Não avisava Aparecida. É que nós mudamos de endereço. E esse assunto é um assunto que me atrai muito. É Estrada Engenho da Pedra, 1411, em Olaria. O nosso telefone é 3885-3908. Eu convido os ouvintes a entrar em contato com a instituição, não aparecer, né? Porque muitas das vezes essas pessoas que estão em tratamento de câncer têm uma dificuldade financeira muito grande. E liga primeiro para poder marcar para não ir. O telefone de novo. 3885-3908. Legal, Aparecida. Obrigadão. Essa é a Aparecida Esteves, da Associação Brasileira de Assistência às Pessoas com Câncer do Rio de Janeiro. Agora a Solange Gomes, que é da Associação Brasileira de Apoio a Pacientes de Câncer. Parece que é a mesma coisa e não é. Uma é a ABRAPEC e a outra é a ABRAPAC. Não é. Vamos lá, Solange. A ABRAPAC leva informação com palestras, a gente faz em comunidades, em hospitais, em instituições que nos procuram, quem precisar, nós estamos à disposição, falando da prevenção e detecção precoce do câncer de mama. E a ABRAPAC, ela dá todo esse apoio e a gente fica na Avenida Presidente Vargas, 418, sala 1102, nosso telefone é 2223-1600. Quem precisar de doação de perucas, próteses, sutiãs, orientação jurídica, como você já falou, a gente faz toda essa parte. Legal, e tem também o endereço eletrônico abrapac.org.br. Isso. Bom, aqui na Presidente Vargas, é pertinho, aqui perto da Uruguaiana, na Presidente Vargas, ali quase na altura da Uruguaiana. Agora, bem pertinho. Uma última, né? Pois não. Eu falo sempre que eu tive câncer, mas ele nunca me teve. Aliás, isso serve para qualquer doença, né? Isso serve para qualquer patologia. É verdade. Então, assim, doutor, eu tenho uma dor. A minha dor, que minha dor? Não tenho dor nenhuma. Vamos lá, Clarissa Baldotto, oncologista do Grupo COI. Em relação à prevenção, que é a maior preocupação, né, provavelmente da maioria dos ouvintes, a gente tem diretrizes para alguns tumores, bem específico, para colo reto, mama e colo de útero e próstata. Tem o que você deve fazer para prevenir, é só procurar o médico. Os outros é aquilo que nós já falamos, tentar mudar o estilo de vida e ficar atento aos sintomas, ao que aparece, né? E eu só aproveitando a presença das duas associações aqui, os americanos, a gente está falando de problemas, né? E tratar o câncer hoje em dia é um problemão, porque vai desde a educação, que para mim é o principal. Não adianta você ter exame disponível se a população não está educada. E a gente tem um problema enorme com isso. Você vê a diferença de incidência nas regiões. Desde até você lidar com radioterapeuta, com cirurgião, com os exames, com tratamentos novos, com dinheiro, porque é tudo muito caro. Então é muito difícil mesmo. Mas os pacientes nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm um papel assim que é fundamental. Grande parte das conquistas lá vieram de pressão de grupos de associação de pacientes. No Brasil isso ainda é incipiente, assim, a participação. Eu tive um caso muito interessante, um tumor raro que eu trato, que é um tumor de timo, e eu fui participar do primeiro grupo internacional de discussão. Era pouca gente, um cirurgião muito famoso dos Estados Unidos, capitaneando. E ele, eu conversei com ele, eu falei, olha, como é que você conseguiu, né, essa doença rara que pouca gente tem no mundo? Ele falou, olha, uma paciente teve, ficou indignada, porque ela rodou vários médicos e ninguém conhecia a doença. Ela conseguiu, se reuniu, juntou com outros pacientes, conseguiu financiamento e ela criou esse grupo e me trouxe para cá. É legal isso que então, você está falando. Então é muito importante isso. A gente precisa disso aqui para discutir com o governo, para discutir com o convênio. O paciente aqui, às vezes, é muito passivo. É verdade. Né? E essa pressão é maior do que a nossa, dos médicos. Claro. O interesse é direto. E, na verdade, vem do interessado. Né? E aí é uma questão da cidadania, do exercício da cidadania, da organização da sociedade civil, que nós temos visto isso nas ruas esse ano todo aí, né? Bom, para encerrar, então, agora a Marceli Santos, que é técnica da Divisão de Vigilância e Análise de Situação do INCA, o Instituto Nacional do Câncer. A gente tem, na nossa área, a gente tem esse papel de divulgar. A nossa ideia é justamente essa. Falou-se aqui de planejamento, falou-se aqui da questão dos hábitos, a gente tem essa missão. O nosso trabalho é divulgar os números para que possa ter planejamento, para que as pessoas se organizem, né? Dentro da nossa área, que é a área de vigilância, a gente trabalha justamente a questão do monitoramento. Mas tem toda uma preocupação, né? O braço nacional do INCA justamente se preocupa com essas questões da detecção precoce, da prevenção antes que a doença se instale. Então, é importante que a gente se informe. Eu acho que a sociedade tem um papel, as associações, um papel fundamental no sentido de falar. Às vezes a gente fala uma língua que não é a língua mais próxima das pessoas. A gente precisa, junto com as associações, entender como é que a gente chega para a gente poder falar, para a gente poder mostrar. Porque a nossa missão é divulgar, monitorar os números, divulgar a questão do fator de risco, mas a gente também quer se aproximar das associações, da sociedade, justamente para que a gente possa fazer com que as pessoas se informem. Informação é a chave. Então, o que a gente tem feito é isso. A gente tem feito um investimento massivo em divulgar a informação, divulgar os números, ajudar o gestor a se planejar, falar que botar o câncer na agenda do dia, né? Para o gestor se planejar, olha, vai ter tantos casos, para ele se planejar, colocar o câncer na agenda do dia. O câncer precisa entrar na agenda do dia. E aí a gente tem outra missão, que é, com a ajuda das associações, das agências, justamente a gente conseguir que as pessoas se informem e se protejam. Bem, eu quero agradecer também aqui o doutor Alfredo Schaff, que trouxe para nós o relatório anual da Fundação do Câncer, com o destaque que o Brasil tem mais de 3 milhões de doadores de medula óssea, que isso já se insere nessa discussão mais ampla. Esse é um assunto que a gente vai voltar a eles certamente em outras ocasiões. Eu gostaria de provocar vocês para que entrassem em contato conosco aqui. E o Tema Livre fica por aqui. Um bom dia para você. Amanhã às 10h05 nós estaremos de volta. Até lá!